Foi em 2011 que a Rádio Boa Nova decidiu distinguir 25 nomes dos então 25 anos da Rádio Boa Nova, nomes aos quais tentámos conferir algum ecletismo, para irem desde a política à cultura, do desporto às empresas e por aí fora, de modo a ter também aí um conjunto de personalidades que desse um bom exemplo do que é a gente com talento, empreendedora, com capacidade de entrega, com disponibilidade para os outros, e é isso que hoje aqui vamos ter. Agora com 30 anos, subimos esta marca de 25 para 30 e esta noite vamos fazer uma brevíssima homenagem a estes 30 nomes que podem não ser os melhores, porque felizmente o nosso concelho, a nossa região, tem gente muito boa, mas são certamente dos melhores.